Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast. Estamos aqui hoje com a presença do cartunesco Breno. Opa, tudo bem? E aqui ao meu lado também quero apresentar esse poderoso porco, o Maurício. Falou que não toma banho, hein? E aí, pessoal? Também contamos aqui com a presença do multidimensional Magaren. E também estamos aqui com aquele que não é um aracnopoeta, mas também faz Spider-Verse, o Mônio. E para variar, estamos sendo rosteados aqui pelo rapaz que até resolveria um cubo mágico se lembrasse para que ele serve. O Eric. Aí, ó. Que é isso aí? Esse tal de cubo mágico é o quê? Precisamente. Muito bem, e estamos aqui hoje no primeiro Tripcast de 2019. Caramba, 2019, começamos em 2011. Muito bem, primeiro de 2019... Pra... A gente começou em 2011, já tá na hora de acabar esse programa. Tá longo, né? É o podcast da Netflix. Oh, quer dizer, estamos aqui hoje para falar do último filme do Homem-Aranha, né? Que tá fazendo um mega sucesso, ganhou vários prêmios e tal. E para começar o ano em... excelente estilo. Falaremos de Homem-Aranha no Aranha Verso. O único filme que o Homem-Aranha vai ter no cinema esse ano. Muito bem, então vamos lá. All right, let's do this one last time. My name is Peter Parker. I was bitten by a radioactive spider. And for 10 years, I've been the one and only Spider-Man. I'm pretty sure you know the rest. With great power comes great responsibility. I saved a bunch of people, fell in love, saved the city, and then I saved the city again, again and again and again. And I did this. We don't really talk about this. Look, I'm a comic book, I'm a serial, did a Christmas album, I have an excellent theme song, and a so-so pops. I mean, I look worse. But after everything, I still love being Spider-Man. I mean, who wouldn't? So no matter how many hits I take, I always find a way to come back. Because the only thing standing between this city and oblivion is me. There's only one Spider-Man. And you're looking at him. É, eu acho que antes da gente começar a falar do filme em si, é interessante, caso o ouvinte não saiba, né, nunca tenha ouvido falar desse termo Aranha-Verso, né, onde que esse termo já foi usado antes, né? A gente já teve vários encontros de versões alternativas do Homem-Aranha e tal, mas assim, esse termo Spider-Verse em inglês, Aranha-Verso em português, ele apareceu a primeira vez, se eu não estou enganado, em 2014, né, eu acho que foi 2014 mesmo, no arco de histórias publicadas nas revistas do Homem-Aranha, né? Que foi justamente o que pegou as revistas que eram basicamente o Homem-Aranha e expandiu o universo do Homem-Aranha até demais, né? Para trocentas revistas mensais. Mas antes de falar do Aranha-Verso em si, vocês querem comentar mais ou menos de outras versões parecidas com isso que a gente já teve no passado? Eu lembro do desenho de 94, na verdade, né? Tem mais alguma coisa? É, a animação de 94... Vários. Os dois últimos Vários episódios da quinta temporada, eles têm essa ideia aí do que hoje a gente chama de Aranha-Verso, que foi o encontro de vários aranhas de outras dimensões ali, que foram reunidos pela Madame Teia, pra conter o Carnificina Aranha lá, que o simbionte tinha dominado um Homem-Aranha de uma dimensão aleatória, e era um perigo multidimensional. Então, pra salvar as dimensões, eles chamaram todos os Homens-Aranhas. Aí tem Homem-Aranha com armadura de ferro, armadura de ferro, não armadura do Homem de Ferro. Armadura de ferro, tem um Homem-Aranha com os braços do Dr. Octopus... Tem o Homem-Aranha sem poderes. Também tinha o do próprio animação, muito importante isso. Ah, sim, sim. E era isso aí é vários Homens-Aranha. Mas vamos lembrar que, encontro de Homem-Aranha mesmo, acho que começou com o Homem-Aranha com 2099 lá no, ah, verdade, nos quadrinhos verdade. Mesmo. Acho que foi o primeiro encontro de dois Homens-Aranhas de um universo diferente. É que na época, vários, o que existia de... O que existia de Homem-Aranha de realidade alternativa na época eram os que saíram nas What Ifs, né? É o próprio Spider-Ham, né? O Porco-Aranha já existia, mas foi por pouco tempo. Então realmente foi um momento histórico, né, na época. Tem uma espécie de Aranha-Verso também no, naquele... O jogo de PlayStation 1 também, né? Do Homem-Aranha. Que é, naquela, é naquele menu que tu escolhe o uniforme, né? São vários Homem-Aranhas ali. Sim, mas ali ainda é meio que... Teoricamente, você tá pegando um personagem e mudando a roupa dele, né? Assim, num... Ah, mas era pra ser uma piada. Acho que não foi tão boa assim, né? Então... Ah, se pegar em relação a jogo, o... Acho que o Shattered Dimensions lá, que alguém comentou, acho que foi o Maurício antes de começar o programa. Não tenho certeza sobre ele. Ele é de 2010, o jogo, né? Então foi o primeiro que realmente teve um encontro ali de 2099, Noir, e se eu não clássico, me engano... Se não me engano, é um jogo que já era roteirizado pelo Dan Slott. Exato. Olha só, que maravilha, né? Devemos tudo a ele, né? Esse programa é uma homenagem ao Dan Slott, inclusive, né? Não, não vamos exagerar, assim, né? Mas enfim, a gente, apesar de nós ter... E teve o Edge of Time também, que, só que aí eu acho que é só o Peter e o Miguel, né? São só dois. Então, assim, a gente teve vários encontros menores, vamos dizer assim, não em qualidade de história, mas de quantidade de aranhas, né? Em outras mídias, nos próprios quadrinhos e tal. Mas o Spider-Verse foi o primeiro que se propôs a juntar, teoricamente, todas as versões existentes, né? Ainda faltou uma ou outra, mas basicamente o que o Spider-Verse fez foi pegar as versões mais conhecidas do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha normal, o clássico, né? O 2099, o Ultimate, o Porco-Aranha, né? Que no Brasil não é tão conhecido porque nunca foi publicado, mas nos anos 70 ou 80, não sei, ele teve até revista própria nos Estados Unidos. Como assim não é conhecido? Até parece que ninguém nunca assistiu Simpsons, o filme. Exato. Então, assim, tem... As próprias mulheres aranha aparecem também, né? E além disso, eles pegaram... Foi feita uma pesquisa até bem extensa, eu acho, né? Em relação a escolher os aranhas que participariam. Porque eles pegaram praticamente todas as revistas What Ifs, né? Que no Brasil era O Que Aconteceria Se... que tinha algum aranha, e praticamente de todas tem o aranha participando, né? Tem aquela que o aranha vira como se fosse o Hulk. Tem vários outros, né? Que ele vira um membro do Quarteto Fantástico. Spider-Boy, que vira o Quinteto Fantástico, né? Acho que aparece só o braço, mas tá valendo. Exato. Tem uma referência, né, aos dos filmes, porque eles não poderiam aparecer... Por questões de direitos autorais, de Sony e tal, mas tem uma referência no. Uma piadinha que eles soltam lá no meio e tal. Ah, sim. Tem também de todos os desenhos animados que já tiveram, tem até das tiras de jornal, né? Então, assim, eles pegaram. Se não é tudo. Mas... É genial, aliás. É que é, Magari? Não vai falar? É porque tá esse daí é o concurso. Nós temos a presença do mito, da lenda, né? Spider-Man. Com a entrada triunfal. Exato, com o Leopardon, que depois ainda é usado pra salvar o dia e tal. Eu passei a odiar a família dos herdeiros, que os herdeiros são a família do Morlun, né? Que basicamente, essa parte de Spider-Verse já não é uma parte muito boa, que é o roteiro, né? É como... Só isso. Eu sempre... Só essa parte. Eu sempre comparo muito. Eu sempre comparo muito com Mercenários, sabe? Tipo assim, é legal você ver as cenas, ver os encontros e tal, mas a história em si não é grandes coisas. Então. Ah, vá, não compara, não. Não exagera. Você ainda tem um pouquinho de roteiro. Em relação a isso aí, eu acho que Spider-Verse tem mais roteiro que Mercenários. Ah, tem muito. Mercenários, eles vão resgatar, explode tudo e volta. É isso, acabou. Ou então o roteiro de Mad Max na Estrada da Fúria. Melhor que tem. É um monte de vilão. O Spider-Verse é um monte de vilão plagiado de um monte de fontes aleatórias e fazendo coisa mais ridícula com um monte de furo de roteiro que não tem. Quer dizer, não dá pra ser furo de roteiro se não tem roteiro. Viu só como o Dan Slott é precavido? Exato, tá vendo? Eu não terei mais furo de roteiro, não terei roteiro. Agora eu imagino aquele meme daquele cara colocando a mão na testa assim. Você não tem furo de roteiro se você não tiver roteiro. Mas aí, assim, em Spider-Verse a gente teve também a criação de alguns aranhas novos, né? a própria Spider-Gwen, né, que é uma versão... Basicamente, eles criaram, já entrando um pouco e falando um pouco do personagem, né, que está no filme, não exatamente a mesma, mas enfim... Eles imaginaram uma história de como seria se a Gwen tivesse sido picada, né, pela aranha e ela tivesse ganho os poderes e tal, então é um pouco diferente aí. Então ela foi criada para Spider-Verse e acabou fazendo sucesso pra caramba antes da primeira publicação, né? Só pelas capas que saíram, pelas imagens promocionais, ela já fez muito sucesso. Eu acho que um dos motivos da criação da Spider-Gwen na época também é que se você pegar Spider-Verse ali em 2014... tava em alta muito os filmes com Andrew Garfield e a Emma Stone. Bem observado, é verdade. A Gwen da Emma Stone, ela tava sendo muito queridinha, assim, pelos fãs, né? Até porque ela saiu um pouco daquele padrão da donzela em perigo. Aí acho que a Marvel pensou, então por que não vamos dar um destaque pra Gwen? E daí acabou surgindo a Spider-Gwen. Acho que a princípio ia ser só uma versão alternativa pra aparecer em Spider-Verse, depois acabou, mas o público acabou gostando bastante dela e hoje ela tá aí com revista própria, aparecendo em filme, etc. Então, é interessante que assim, eu lembro que quando anunciaram, porque só explicando pra quem não acompanhou na época, eles lançaram primeiro uma minissérie chamada Edge of Spider-Verse, que seria, sei lá, no limiar do Aranha-Verse, alguma coisa assim, né? A beira do Aranha-Verse, sei lá. E, basicamente, foram 5 revistas, eu acho, e cada uma delas tratava de um aranha, né? E, normalmente, era apresentando um aranha novo. Então, um deles foi a Spider-Gwen, que, na verdade, o nome dela é Mulher-Aranha, né? Spider-Gwen é só o nome da revista, porque seria uma mancada sem tamanho a heroína chamar Spider-Gwen, né? Nem precisa de identidade secreta. E foi também onde apresentaram a SPDR lá, que também tá no filme, né? A Spider, de certa forma, só que ao invés do I, você tem duas barras, né? Ela é parecida, mas não é, né? Não é a mesma personagem, né? Pegaram ideia, né? Assim... E também teve lá uma que muita gente torceu o nariz, mas foi um dos que eu achei mais legais, que era tipo uma versão de terror, que o Peter começa a cuspir aranha pela boca e mata a Mary Jane. É diferente. Ah, sim. É. Essa foi legal. Uma das que eu mais gostei que surgiu pra saga foi o Spider-Punk. Spider-Punk, exato. Uhum. Que nossa, provavelmente, se tendo um outro filme aí que certeza que terá, né? É bem possível que ele apareça. Tá? Ah, legal, ele montar uma banda com o Spider-Gwen, né? Ele na guitarra. Demorou. Então, assim, o que, só voltando, né? Eu tava falando da Spider-Gwen em si. Quando eles fizeram os anúncios do Edge of Spider-Verse e colocaram a imagem da Spider-Gwen, talvez por causa disso que o Maurício falou, né? Dos filmes e tal, ela já ganhou uma popularidade gigantesca antes da revista ser publicada, né? E assim, eu acho que ela sofreu e ainda sofre do fator de o personagem é tão legal que vamos continuar publicando mesmo que as histórias não sejam tão legais, sabe? É mais ou menos isso, assim, que... Ah, tem um outro personagem que sofre disso também, que é o Homem-Aranha. No caso dela, eu lembro que quando eu li a minissérie original, eu não gostei muito, assim, não que fosse ruim, mas não era muito minha praia. Não que fosse ruim, mas também não era bom. Eu não gostei muito, porque eu sempre vi versão alternativa como, assim, vamos mudar alguns detalhes e ver o que acontece, e o dela não, é tipo, vamos fazer uma versão completamente diferente, mas coincidentemente o nome das pessoas são todos nomes de pessoas que você já conhece. Sabe, é mais ou menos assim. Na verdade, eles mudaram vários detalhes, não apenas um. Exatamente. Esse é o conceito de universo alternativo. Você muda uma coisa. O que mudou? Você mudou que foi a Gwen que foi picada. Exato. Você mudou que a Gwen estudava com o Peter, né? Por isso que ela foi picada. Você mudou que ela já conhecia a Mary Jane e eles tinham uma banda. E se isso for um efeito borboleta? Na verdade, essa é de uma dimensão onde, assim, a próxima é que ela foi picada, depois teve uma que ela estudava com o Peter e foi indo, desencadeou uma rede. Pode ser. Ué, quanto mais longe a dimensão, mais eu senti ali. Eu sei que isso... Os quadrinhos Ultimate. Os personagens são mesmo as coisas, mas é outro universo. Se é pra você fazer uma coisa igual ao universo normal, pra que vai fazer? Aliás, nem o universo normal é igual ao universo normal, então. Enfim, se as histórias dela fossem boas, eu teria relevado, vamos dizer assim. Acho que esse que é o ponto, né? O ponto não é ser diferente, o ponto é ser. Mas enfim. Eles podiam ser piores, podiam ter cismado ele ficar fazendo história daquele aranha que vira uma aranha mesmo e devora as pessoas. É, ou podia ser pior ainda. Podia ser pior. Eles podiam colocar ela pra transar fazer... com o Norman Osborn. Exato. Podia ser pior. Podia falar do Tony Stark e colocar ela pra fazer uma troca de mente com algum vilão. Sempre pode ser pior. Mas enfim, a gente tá delongando muito aqui no início, mas só pra gente apresentar mais ou menos os personagens, né? A Gwen, que a gente já falou mais ou menos, né? Basicamente, ela foi picada no lugar do Peter. O Peter tenta ajudar. Ela tem uma banda junto que chama As Mary Janes, né? Alguma coisa assim e tal. E aí acontecem algumas coisas. O pai dela, que é o policial, tá perseguindo essa nova heroína e descobre que é a filha e tal. E no meio desse caminho aí, o Peter querendo ajudar ela, querendo. Não é ajudar, né? Ele tá se sentindo meio inútil. Aí ele cria uma fórmula lá pra aplicar nele mesmo pra ganhar poderes e ele vira o lagarto e acaba morrendo, né? Esse é o trauma dela, né? Porque ela não deu, sei lá, é uma coisa tempo. Que nenhum universo alternativo conseguiu mudar. O Peter é um bosta. Aí outro personagem que tem no filme, que também tá aí, é um que a gente já citou, que na verdade é uma, né? É a menininha que é a Penny Parker. Basicamente, o pai pilotava um... Nos quadrinhos, é um robô que lembra muito Evangelion, né? É, inclusive, nos quadrinhos de origem, a hora que ela tá na escola, dá pra você ver uns alunos iguais, o Shinji, a Asuka e... Como é que chama a outra? Esqueci. Mei? Rei. Não. Mei? Rei. Rei. Rei, isso. Rei, é japonês. Exato. E aí, tem muito disso, né? Esse é uma meio que Tóquio no futuro e tal. Lembra bastante Evangelion. E, sei lá, o pai morreu e o pai era o piloto do robô, e aí ela assume o lugar, né? E o robô, ele, metade da programação dele é tipo uma aranha, né? Então a pessoa tem que ser picada pela aranha e o gene que ser compatível eles, pra eles têm um link controlar. Simbiótico com a aranha que fica dentro do robô, é uma coisa bizarra. Essa aranha aparece no filme lá no meio, né? Então assim, eles não explicam muito, mas tá ali. É, não é o objetivo no filme ficar explicando também, né? Só dar um resumo rápido. Outro que nós temos no filme é o Homem-Aranha Noir, né? Que ele teve... Fora as participações em Aranha Verso, ele é mais antigo, né, esse personagem. Ele, tanto a publicação quanto o período em que as histórias se passam, né, que elas se passam nos anos 30 ali, né, naquela crise que teve nos Estados Unidos, que muita gente perdeu tudo, e, enfim. Ele, então, o Noir basicamente é um personagem um pouco mais sombrio, vamos dizer assim, justamente por causa da época que se passa, né, a história. É mais... Já usa arma pra atacar e tal, e a origem dele é um pouco mais mística dos poderes, né? No filme ele acabou virando... Teve um pouco de alívio cômico com ele, né? Mas dá pra notar que eles tentaram transparecer que ele é um personagem mais sério, né? Essa é a inspiração de leve ali que teve. Eles jogaram o universo do Noir no filme pra ser um universo preto e branco, né? Mas pelo que eu me lembro, as revistas do Noir não são em preto e branco, né? Elas são... São uma coloração... Não perde a piada. É mais sépia. É, não, a ideia é realmente fazer uma piada ali pelo ser uma coisa mais escura, mais sombria e tal. Aí eles colocaram como filme, se fosse preto e branco. Na verdade, é uma piada. Aos filmes no ar, que são filmes antigos, preto e branco, dos anos 30. Achei que você ia falar que era um filme da DC. Então, só pra eu não mas falar eu achei de... Que todo, eu achei que todo Homem-Aranha era no ar, né? Porque ele... Se balança com a teia, né? Fica no ar, né? Nossa, Deus. Então, só pra eu não... E a coisa mais importante desse Homem-Aranha no ar é que ele é dublado pelo Nicolas Cage. Exato. E, inclusive, eu vi e dublado finalmente, filme, o finalmente, o Nicolas Cage conseguiu dublar um personagem relevante em desenhos. Eu assisti dublado em português e eu tenho quase certeza que o dublador que fez a voz é o dublador oficial do Nicolas Cage. É, eles é não ele, tiveram sim. Aí a coerência, não sei, vamos dizer. Eu não assim. Conheço. E o dublador do Peter Barrigudo é aquele cara do Todo Mundo Odeia o Chris que fala: aí, o carinha que mora logo ali, me passa um dólar. Um outro aranha que tem, né, no filme. É o Porco-Aranha, né? Peter Porker, que a história de origem dele é... Ele foi adotado pelo Homer Simpson. Ele era uma simples aranha, né? Que vivia no porão, eu acho, de uma senhora porquinha lá. Eu acho que é esse mesmo. E aí ela cria um secador de cabelo à base de radiação. E aí ela se envenena, dá uma... Passa mal lá e acaba caindo e mordendo a aranha. E aí a aranha vira um porco com poderes de aranha, né? Na verdade é uma aranha com as limitações de um porco. E aí nesse Nesse universo dele, aí nos quadrinhos, pelo menos ali, ele tem, tipo, os outros personagens Marvel, eles são todos outros animais, assim, né? O Hulk é um coelho, e tem o Capitão América, que acho que é uma galinha, um galo, alguma coisa assim. Eu lembro que o Kraven é um corvo, que em inglês é Raven, né? Então é Raven. Ah. Eu lembro do... O Dr. Doom. Um pato. Tem o Dr. Octopus Cat, que é um gatinho, com braços mecânicos. É o Daily Beagle. Né? Eu não sei a diferença de pronúncia de diário para o cachorro, Beagle. Eu sei que em inglês o jornal é Daily Beagle, né? É, Daily Beagle, o original certo é Daily Bugle, um negócio assim. Exato, aí eles fizeram um trocadilho de Beagle virou Bugle, que é o cachorro, e aqui em português ficou canino diário? Cãozinho, acho que foi o cãozinho. Aí, na dublagem acho que foi canino, canino diário. Negócio. É, no original não deveria nem ser dublado, né, não sei, enfim. É, só que essa versão que eles fizeram do Porco-Aranha, eles fizeram propositalmente mais cartunesco, né? Eu acho que foi pra pessoa associar um pouquinho ali ao Presuntinho, Gaguinho. Com certeza. Ah, sim, sim. Tanto que na batalha você vê que ele tira aquelas marretas gigantes de lugar nenhum, cai bigorna. Exato, Ah, eles fizeram nesse desenho eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram no Aranha-Verso do desenho do Ultimate. Cada universo de cada herói, cada Homem-Aranha que aparecia de uma forma diferente. O do Homem-Aranha 2099 ele era 3D, Noir era preto e branco. Inclusive a gente não comentou, mas a Penny Parker, né? O estilo de desenho é totalmente de anime, né? Sim. Ele era bem diferente dos outros personagens, assim, propositalmente. Inclusive foi o... Eles escolheram os personagens justamente para dar essa diferença de representação gráfica e tal. E o Magarin comentou isso aí. Realmente, né? Teve os episódios do desenho Ultimate, que baseado na ideia, né, de ter uma Spider-Verse nos quadrinhos, fez uma versão pra TV, né? A gente fez Tweep View disso? Eu não participei, mas eu acho que teve, não teve? Não teve. Não. Ia ter, né? Não. Ia ter e a gente não fez, eu acho. Eu tinha dado a ideia, mas já que ninguém me escuta aqui nesse site. Não, mas na época, Acho que o pessoal tem preconceito com o desenho. Talvez se tivesse um episódio que eles trocassem de corpo, eles tinha 70 pessoas pra falar. Mas eu falo nem agora. Na época que do Spider-Verse, eu acho que o Magari deu essa ideia também de fazer. É, então eu dei ideia, o Maurício deu ideia, mas. Enfim. Vamos fazer um podcast aí de troca de dos episódios Chapolin que eles trocam de mente lá. Pish! Aqui vai ter de gente pra participar. Com certeza. Alright, people, let's start at the beginning. My name is Gwen Stacy. For the last 2 years, I've been the one and only Spider-Gwen. I joined a band, saved my dad. And one day this weird thing happened. And I mean, like, really weird. This is Miles, he made it personal. E aí, quais que a gente não comentou? A gente não comentou do Miles e a gente não comentou do Peter em si, né? Porque o... Qual dos Peter? Só esses dois, né? Só esses dois que a gente não... os três, no caso. Basicamente, aí a gente já tá entrando um pouco no filme aqui, né? Mas antes de falar da história do filme em si, a gente já tá delongando aqui, mas só um último comentário. A gente só queria falar mais ou menos quem é o Miles nas revistas, né? Nos anos 2000... Na verdade, no ano 2000, a Marvel criou uma... Ela tinha a linha principal de revistas dela, né? Que era o universo chamado de 616. E nos anos 2000, ela pensou assim, vamos fazer um outro universo atualizando as histórias para os dias de hoje? Assim, a gente mantém as histórias do universo normal correndo e, paralelamente, a gente faz uma outra versão aqui, né? E aí eles fizeram o universo Ultimate, que aqui no Brasil saiu, a princípio, com o Marvel Século XXI, depois virou Marvel Millennium, né? Tinha a versão do Homem-Aranha, a versão dos X-Men, a versão dos Vingadores, que chamam Supremos, né? Inclusive, quase tudo que a gente vê no cinema do universo Marvel aí, né? Do universo Marvel é baseado mais na linha Ultimate do que na linha normal ali, né? A comum. E, enfim, a gente teve ali um Homem-Aranha, que ele foi de 2000 até 2012, eu acho, mais ou menos, que era o Peter Parker. E aí, numa história que fechava o ciclo, né? Lá no início ele deixou o tio morrer e virou o Homem-Aranha, o Herói-Aranha, né? Pra impedir que outras coisas assim acontecessem. Eu acho que foi em 2012, a tia vai morrer e aí ele dá a vida pra impedir que a tia morra, né? Então ele meio que fecha o ciclo, né? Por causa dele o tio morreu, mas ele deu a vida salvando a tia. Tá? É mais ou menos... Salvando mais ou menos a tia do Duende Verde, que era o Duende Verde que tava ameaçando lá matar. Exato. A tia May. É o versão... A tia May e a Mary Jane, eu acho. Isso, e o Duende Verde dessa versão, ele é monstruoso, né? Não é um cara vestido, assim. Ele é realmente um monstro. E alguns meses antes... um personagem novo chamado Miles Morales, que não tem nada a ver com o Peter, né? Em aparência física, em inteligência até um pouco, mas a criação, o lugar onde cresceu, é tudo diferente, né, do Peter. Não, mas até inteligência, ele foi pra escola lá, mas... Na escola ele tem dificuldade na escola, né? Acho até pra gurizada de hoje em dia se identificar, assim, né? Personagem. Assim, não que ele não seja inteligente, mas assim, o Peter é considerado um gênio, né? E ele é nível normal, assim, pelo menos na... Eu acho que o Miles não é inteligente no nível do Peter, mas eu acho, por exemplo, sei lá, que ele conseguiria consertar a roda de uma bicicleta sem matar alguém no caminho. Mas essa é outra diferença básica entre o Miles e o Peter. O Miles não tem instinto assassino. E assim, algumas histórias antes, né? Na verdade, a história saiu depois, mas ela se passava alguns meses antes do Peter Ultimate morrer. O Peter Ultimate era adolescente, né? Também. Uhum. Mas acontece uma coisa que... a gente pode falar, né? O tio do Miles, que é um ladrão e tal, ele invade, eu acho que é a Oscorp, pra roubar alguma coisa, acaba trazendo uma das aranhas geneticamente modificada, né? Falando de memória aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado. Memória? E aí o Miles vai na casa do tio dele e a aranha acaba saindo da bolsa lá e pica o Miles e ele ganha os poderes, né? E quando o Peter morre, o Miles fica naquela: eu devo, não devo virar o aranha e tal, porque diferente do Peter, ele não tem nenhuma motivação, nada que empurre ele pra, tipo assim, vire herói, né? Peter teve a morte do tio dele, mas aí acontece algumas coisas que ele acaba assumindo e virando o novo Homem-Aranha, né? Basicamente isso. E é até... Não existe mais o universo Ultimate, né? De certa forma, mas ele tá aí até hoje. E esse é o personagem que eles colocaram como protagonista do filme, Homem-Aranha do Aranha-Verso, né? Ah, é importante citar que ele tem os poderes um pouquinho diferentes, assim, também, né? Porque a aranha seria de outra espécie, né? Então, é uma aranha que pode se camuflar, né? Então, ele pode ficar invisível, né? E ele também tem aquele Venom Blast, né, que é aquele poder de dar uma picada, assim, que é um lance meio elétrico, né? Inclusive, nos quadrinhos, as primeiras vezes que o... A primeira vez, né, que o Peter e o Miles se encontram, o Peter 616 e o Miles se encontram, né, numa bolha interdimensional, assim, eles vão brigar e o Miles vence, né? Primeiramente porque era o Brian Michael Bendis que tava escrevendo a história, né? E segundo porque tem o... Você tá em cima, puxou o saco... O que você quer dizer com isso? Que a história demorou 70 horas pra acontecer? Não, na verdade, eu posso estar dizendo que também... foram algumas páginas com o mesmo desenho, só que com vários balões diferentes, né? Assim também. E foi bom você lembrar dessa história, Homens-Aranha 1. Homens-Aranha 1, é importante não, deixar isso claro. Homens-Aranha, não tem continuação. Exato. Não tem nem. Não existe continuação. Ela também saiu antes de Spider-Verse, né? Então foi da mesma forma que o Magaren citou lá do Homem-Aranha clássico com 2099 se encontrando. Teve essa também, né, que era o Homem-Aranha 616 com o Ultimate. E isso, tipo, 10 anos depois de existência de Universo Ultimate, né? Então, realmente foi um universo separado durante muito tempo. O Miles tem esses poderes aí. E vale citar que o Miles foi criado... tem um episódio, acho que é Community, não sei qual que é o nome da série, não lembro. Que é aquele Donald Glover faz um personagem, ele aparece tipo com a blusa do Homem-Aranha, vestido de Homem-Aranha. Se não me engano, era um pijama que ele aparece usando. não sei o que é. É uma roupa do Homem-Aranha. Até porque a roupa do Homem-Aranha é um pijama. Observado. Que aí legal fazer um personagem. Já que a gente já tinha Homem-Aranha branco, vamos fazer um personagem negro pra esse negócio de representatividade que tá em moda hoje em dia. Ele criou o Miles Morales. É, e o interessante do tanto que do no Miles, filme do Garoto de Ferro lá, o Donald Glover acaba interpretando o tio do Miles. Além desse episódio aí de Community que você falou, antes de definirem o Andrew Garfield como o próximo Homem-Aranha dos filmes, quando a Sony anunciou que ia fazer um reboot, começou meio que uma campanha de fãs na internet pedindo pro Donald Glover ser um Homem-Aranha. Aí o Bendis viu isso, ele achou legal e falou assim, ah, já que os caras estão querendo aí, talvez tenha uma boa receptividade, um personagem assim. Tanto que o Miles Morales, quando ele surge lá nos primeiros quadrinhos, ele, umas feições dele acaba lembrando até um pouquinho o Donald Glover. É, foi bem inspirado mesmo, assim. Tanto que o Donald Glover agora tá sempre, quase sempre envolvido com alguma coisa assim que tem o Miles Morales. Eu acho que foi ele que dublou o Miles no desenho Ultimate. É, no Ultimate foi. Ah, que massa. E é interessante, o Magari falou da representatividade e tal, que assim, infelizmente, né, a gente vê muita história que acaba forçando esse tipo de coisa, né? Assim, que colocar um personagem. Hã? Foi? Ah, não. Você acha que a Marvel tá forçando alguma coisa? Ao contrário de várias histórias da DC, da Marvel e tal, que assim, eles tentam não usar representatividade como uma ferramenta de vamos incluir as pessoas, mas é uma ferramenta de vamos vender mais revista falando do que as pessoas querem, né? Porque tá na moda e tal, isso acontece muito, infelizmente, e acaba fazendo a propaganda mais negativa do que positiva, né? No âmbito da representatividade, pra mim, pelo menos. Que é o caso de, por exemplo, você pegar lembra aquele Lanterna Verde que a gente não publica há 30 anos? Então, ele é gay, sabe? Esse tipo de coisa. Ele era assim? Publicado sim, tá? Vamos parar com isso. Ele era? Beleza, que seja. Aquele que... Pior é isso! Aí, assim, é diferente que, por exemplo, o Miles é um personagem negro que vive num bairro que não é o bairro que a galera tem mais dinheiro e tal, um bairro mais pobre. Mas eles fizeram uma história que é boa, é uma história que não fica focando no fato dele ser negro nem nada, que eu acho que esse é um dos principais defeitos de qualquer revista desse tipo. Tem que tocar no assunto, mas muita gente usa o assunto como muleta pro roteiro em todas as histórias. E é uma história muito boa, que serviu como a representatividade, que é o que o povo apoia, né? Tem que ser apoiado mesmo. Então, assim, o Miles é um exemplo muito bom de como fazer uma história desse estilo, né? Não é problema você ter um personagem negro, homem, mulher, gay, ou o que seja, né? O problema é você fazer uma história ruim com esses personagens, ou uma história que claramente você só está querendo ganhar dinheiro, né? Não transmitir uma mensagem legal. Mas o Miles é um personagem que faz isso muito bem aí, e eles escolheram ele pro filme, né? O que eu achei bem interessante, que o que tem de foto de criancinhas aí, uns menininhos negros e tal, que estão gostando, tipo, olha papai, é igual eu, tal. É muito legal, né, você ver esse tipo de coisa. Porque o Peter, pra grande massa branca, entre aspas, assim, de crianças, já tá ali estabelecido e todas as crianças nessa categoria, entre aspas, já se sentem identificadas, né? Então foi uma coisa legal, ao meu ver. E vai além da... É que nem o... Vou entrar numa semi-polêmica aqui agora, mas isso acabou aparecendo no grupo um outro dia, que é justamente o que você falou, era a foto de um garotinho negro que ele tava com a camisa do Homem-Aranha e todo feliz tirando foto lá na frente do pôster do Miles Morales e tal. É, essa que eu vi. É, e daí o cara fica assim, não, porque as crianças não entendem a mensagem, porque o Stan Lee sempre disse que o Homem-Aranha não tinha nada a ver com cor, não sei o quê. Mas, meu, assim... Você tá querendo cobrar isso de uma criança que tá lá com seus 5 anos, sabe? O mundo dela é uma coisa, assim, muito visual. E pra outros, assim, outros até talvez mais crescidos, é legal se identificar, óbvio que todo mundo já entendeu a mensagem, que o Homem-Aranha é um personagem que todo mundo consegue se identificar porque ele estuda, ele tem que pagar o aluguel, etc, etc. Tá todo mundo cansado de ouvir. Mas entra daí também toda aquela, que nem a gente tava falando aqui, a representatividade cultural. É diferente você, por exemplo, tratar a história do Peter, que, ok, era pobre, mas, assim, conseguia lá um sustento lá com a família dele, até enquanto o tio estava vivo, né? Diferente do Miles, que já vem de um bairro que é um pouco mais periférico ali de Nova York, que é o Brooklyn. Então, daí tem toda aquela carga cultural da cultura afro mesmo, né? Que a vizinhança do Peter era tranquilaça. Então tem toda assim... A vizinhança dele é ótima. O Peter era pobre, o Miles também é pobre, mas qual dos dois você vê considerado como um periférico, né? A gente fala de periferia, sim, não é a periferia que a gente tá falando aqui das nossas favelas do Brasil, é um contexto totalmente diferente, mas que existe lá em Nova York, sabe? Tanto em lugares como o Brooklyn e o Bronx também, que é bem conhecido. Então, ok, todo mundo consegue se identificar com o Homem-Aranha, isso é ótimo, mas quando você consegue ampliar esse conceito com um novo personagem que não é forçado que nem o Miles Morales, isso fica mais legal ainda, só tem a acrescentar pro legado que é o Homem-Aranha. É, e acho que no filme eles exploraram isso muito bem, assim, pegando outras referências que até estão nos quadrinhos, mas mais timidamente, assim, referências do hip-hop, assim, grafite, né, enfim, os interesses dele, assim, né, que tem muita relação com a juventude hoje em dia, assim, né, fica... auxilia na própria identificação, assim, né? Sim, sim. Exato. E assim, a gente tem ali no filme, né, um Miles Morales bem parecido com um dos quadrinhos, né, mora com os pais e tal, e tem um tio que é meio, o pai não se dá muito bem e tal, a gente nota que o tio pode estar envolvido com alguma coisa estranha ou não, não dá pra saber e tal, a princípio. E nesse universo existe um Homem-Aranha, né, que no início, ali, na parte inicial do filme, ele acaba morrendo numa luta contra um Duende Verde monstruoso, né? O que faz ali meio que uma referência a... Mesmo que fisicamente ele não seja parecido com o Peter Parker Ultimate, ele é, vamos dizer assim, né, o Peter Parker do universo Ultimate, vamos colocar assim. Uhum. E o Miles estava ali no meio, né? E esse Peter, ele morreu tentando impedir que uma máquina de... interdimensional lá, que o rei do crime tava querendo ativar e tal, ela tava querendo impedir que ela fosse ativada porque ela podia destruir a cidade, né? E aí ele confia pro Miles um chip que... pra impedir isso, basicamente é isso. Só que no meio da confusão... Um chip que ele quebra. Exato, ele acaba quebrando. E no meio da confusão, é o Miles... Não, é o próprio Peter, né? Que acaba sendo colocado no meio do fluxo temporal lá, dimensional, seja... E por causa disso, acaba atraindo outros aranhas pra aquele universo, né? Acho que é o próprio Peter. Ou sim, é o Miles, sim. Não lembro. Não, é o Peter. Exato, é. Eu vi uma vez o filme, faz um tempinho já, e minha memória já não é muito boa, então... Vaga lembrança? Exato. Ele até comenta... Minha memória é RAM, mano. Minha memória é RAM. Eu durmo, já... Ele comenta com o Rei do Crime, né, que... No começo do filme a gente não entende o que isso significa. Quer dizer, o grande público não. Eu já tinha sacado mais ou menos o que era. Ele fala pro Rei do Crime e fala assim: meu, eu vi o que você tá procurando. E assim, eles não estão lá. Que daí é quando o Rei do Crime fica um pouquinho puto e acaba por matar o Aranha. Por falar em Rei do Crime, o Rei do Crime nesse desenho ficou muito bem representado, hein? Tipo, o cara é frio e calculista. Mais pra frente, na cena lá que ele dá o tiro, todo mundo da minha sala assustou, sabe? Na sala de cinema. Tipo, ninguém imaginou que o Rei do Crime daria o tiro do cara. Uhum. É, apresentou bem. E assim, essa sacada de que a gente, né, o público, não sabe exatamente o que ele tá querendo. A gente só entende a motivação do vilão bem no final mesmo. Eu achei uma puta sacada, sinceramente. Exato. A gente vai descobrindo junto com os personagens mesmo, não é que não vem tudo mastigado logo de cara. Ah, sim, sim. É, a gente sabe que ele tá tentando abrir essa conexão entre as dimensões pra conseguir alguma coisa, né? E aí, ao longo do filme, a gente vai vendo o que que é. É, e o último personagem que a gente não citou, a gente só falou aqui, mas bem por alto, que é atraído pra esse universo, é o próprio Peter Parker, que fisicamente ele é idêntico ao Peter Parker desse universo do Miles que morreu, né, tirando a cor do cabelo. E os 20 anos a mais? É, na verdade, é mais cansaço do que a idade ali, né, eu acho. Ah, não, acho que tem muito da idade também. Sei, ele, cara. Ele tá começando a ficar grisalho já. É, pode ser, pode ser. Mas o outro tinha pintado o cabelo de loiro, né, talvez depois escondeu o cabelo branco. A sensação que eu tive era que o Peter, que é esse Peter gordinho que o povo fala, né? Que é um Peter em quase que fim de carreira ali. É um ele Peter e o Peter do Universo Ultimate, cara. ele e o Peter desse universo que eu tô chamando de Ultimate, eles seriam basicamente paralelos mesmo, sabe? Tanto que as Mary Janes de cada um tem mais ou menos a mesma idade. É, lógico que não precisa eu ser. Acho, né? Eu acho que até pela Mary Jane também tem uma diferença de idade ali. É, mas pode ser também, pode ter a diferença. A principal diferença que eu vejo... Escuta o Mônio que de idade ele entende. Maldade. E uma coisa interessante, que assim, na verdade o Peter, né, que participa, o Peter gordinho, barrigudinho, não é nem gordo, é barrigudo. Eu digo que a principal diferença dele com o Peter loiro, né, o Aranha que Morre, é que o Aranha que Morre era um aranha extremamente bem sucedido, na verdade. Enquanto ele era o fracasso pessoa. Ele tinha separado da Mary Jane, ele... Cara, nossa, tava todo ferrado, né? É, ele tava numa situação extremamente lastimável. A Tia May morreu, separou da Mary Jane... Exato, é. Inclusive, no... Como assim ele separou da Mary Jane assinando o papel? E pacto com o capeta, fica onde? Eu achei que só assim a gente... Pois é, como assim, né? Absurdo. Mas, inclusive, no Tweepcast que a gente gravou com o Manolo Rey em novembro, né, de 2018... Ele comentou que dublaria o desenho, né? E ele realmente dubla, só que ele dubla o Homem-Aranha que Morre, né? Não o outro Homem-Aranha. Então ele, no início do filme, a gente ouve a voz do Manolo Rey, e aí depois, quando o outro Peter vem pra realidade que tá acontecendo na história, é uma outra voz, né? Ou seja, ele comentou lá que o estúdio, né, o cliente, vamos dizer assim, não queria que repetisse vozes. Pelo visto, eles conseguiram convencer, tipo assim, deixa pelo menos do Peter que morre, sabe? Mas pelo menos um agrado, né? Eu acho que se você vai pegar o personagem do Manolo, que é o Peter retardado lá do Remy, eu acho que faz mais sentido ser o que morre mesmo, porque é ele que mostra as referências do Remy. Exato. Ele que sai dançando na apresentação de cada aranha, quando aparece o dele, é ele dançando, ele parando o trem, ele salvando lá no restaurante lá, é tudo dele. Exato, realmente. Então faz mais sentido. Tinha gente reclamando, né? Tipo, não, mas são dois Peters, eles têm que ter a mesma voz. Cara, são realidades alternativas, né? Então, se a voz mudar é o mínimo que pode mudar, né? Entre duas realidades. Pô, deixa eu sonhar que pelo menos em algum multiverso um Magari tem uma voz bonita. E, inclusive, parece que no original, né, lá nos Estados Unidos, também são duas vozes, né? Não é a mesma voz. Então, tá tudo certo. Não, são várias. Então, cada um é um diferente. Um é o Jake Johnson, o outro é o Chris Pine, que é aquele cara do Star Trek lá. Capitão Kirk. É, o Capitão Kirk, esqueci o nome dele. Mas é o cara do Star Trek. Muito bem, e aí a gente tem, basicamente, o Miles. Assim, porque se fosse pra ser a mesma voz Peter Parker, o Noah também é Peter Parker. Sim, não, mas ele, o povo tava falando, eu vi gente reclamando disso, porque teoricamente esses dois Peters são praticamente idênticos, né, diferente dos outros e tal, mas... Se você ver olhar o Peter que morre lá do universo da Gwen, ele tá bem igual a esse Peter aí, a feição dele é a mesma coisa. E o do Noir, acho que não chega a mostrar o rosto dele, chega? É, então, o Noir, ele não chega a tirar a máscara. Imagina tirar e ser o Nicolas Cage. Magari é tão treco. Acho que foi o Magaren que falou uma vez que o Nicolas Cage já tava cotado pra dublar esse filme antes do filme entrar em produção. Foi. Ele foi o primeiro ator, a voz contratada pro filme. Quando entrou em produção, ele, vamos, quem vai ser os Homem-Aranha? Homem-Aranha Noir? Nicolas Cage. Ele foi o primeiro a ser contratado. Basicamente, nos estúdios da Sony, chegou um cara e falou assim: ah, você quer fazer um filme com o Homem-Aranha? Não, eu quero fazer um filme dublado pelo Nicolas Cage. O que vai ser disso aí? My name is Penny Parker. I'm from New York in the year 3145. I have a psychic link with a spider who lives inside my father's robot. And we're best friends. Forever. Need a drink? Aí a gente tem a história, basicamente, que é um Miles novato, que acabou de ganhar os poderes, né? Ele vai visitar o tio e tal, e acaba sendo picado. Na verdade, ele é picado nos túneis lá do metrô, né? Isso. Ele vai visitar o tio, aí o tio leva ele pra pichar o negócio nos túneis lá, e aí, quando ele tá lá, ele acaba sendo picado lá. Ele é um escândalo, leva ele pra pichar, tá vendo? Não é pra pichar, é pra fazer um grafite, né? Exato, um grafite não autorizado em um local público. Mas não é pichar. Exatamente, né? Exatamente. Não é pichar. Eu vou defender o Miles falando uma frase que eu vi esses dias. Errar é humano, pichar é errado. Pichamos porque somos humanos. Caramba. Se pichar fosse tão errado, não tinha uma empresa com esse nome fazendo sucesso múltiplo de desenho. Tem razão. E digo mais, se o Oscar escolher ela ao invés do de Aranha Versa, aí vai ser errado mesmo. Então, aí basicamente o Miles ganha os poderes e tal. Assim, a história do filme, a gente pode comentar aqui mais ou menos, mas teoricamente quem tá ouvindo o programa ou assistiu o filme, né? Então a gente não vai entrar em detalhes, não é um tweet view do filme, né? Mas basicamente o Miles ganha os poderes e ele acaba encontrando aí esse Peter Parker que tá em decadência, né? E a ideia do filme ali nessa primeira parte é ele tentando convencer o Peter a ajudar ele a cumprir a promessa que ele fez, né? Que é destruir lá o aparelho. E enquanto isso tá acontecendo, vários aranhas vão aparecendo. Esse filme, assim, é um filme praticamente perfeito, né? Mas nada no mundo é perfeito. Então, uma coisa que me incomodou, assim, de leve, sabe? Não atrapalha nada o filme, mas a Gwen chegando na escola do Miles, por acaso, é muito aleatório, sabe? Tipo assim, não é que... É, eu também achei... Tipo assim, a Gwen foi mandada pra uma semana antes. Aí ela vai... Entra pra escola do Miles, aí todos os aranhas, quando se viam, quando se encontravam, sentiam alguma coisa e percebiam que era outro aranha. Eles não perceberam, interagiram algumas vezes. Tipo assim, é meio... Essa parte ficou meio vaga. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Ela... Eu também achei que foi uma conveniência de roteiro. Ela percebeu. Não, ela não percebeu que ele era aranha. Ela percebeu que tinha, tipo assim, achei isso legal, gostei da piada, sabe? Não, ela fala em certo momento que... Eu fiquei de olho em você porque eu senti que você era um Homem-Aranha também. É que eu acho que da primeira vez que eles se encontram, ele não foi picado ainda. É só depois, quando ele tá naquela cena do corredor lá, que daí gruda a mão no cabelo dela. Ela percebe da mesma forma, né? É na hora que eles encontram lá e tal, que essa cena aí do cabelo, ele não sente nada, sabe? Ele tá sentindo um monte de coisa, ele tá aprendendo ainda. Eu acho que o que tá acontecendo, porque tá grudado essa bagaça. Vamos colocar então que todas as vezes que mostraram ele sentindo, eles mostraram bem claramente, e dessa vez eles preferiram não mostrar à toa. Okay. Ele tava aprendendo a lidar os poderes, ele tava com muita coisa, ele não prestou muita atenção. Olha, tem outra aranha por aqui, ele vai lá saber disso. Mas mesmo assim, ela estar na escola é muito, muito conveniente. Ela vê ele se arrastando pela parede lá, ela fala, porra, é essa, mas não é como. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ele tá pela parede, ele só fala, que doido tá fazendo? Eu não tenho um espanto de. Caramba, tem um cara na parede, porque ela já sabia. É. Eu só quero repetir o que tá falado aqui, que o primeiro, sim, a conveniência dela ir pra escola é ridícula. E dois, é óbvio que aquela hora do Miles prendendo a mão no cabelo tal, ele tava sentindo algo, mas não podia mostrar porque é um filme pra criança. Não à toa a mão grudou, né? Nossa Deus. E lembrando que esse é um programa que vai pra internet, né? Internet é um campo minado. O filme é muito bom, né? Só tô falando que tem esse detalhe. As pessoas estão comentando agora, por que o Eric odiou o filme? Por que o Eric odeia os desenhos, todos os desenhos animados que a Sony fez do Homem-Aranha pro cinema? Ah, não, cara. Não pensa isso não, você tem a fama de gostar de todo mundo, de tudo. É verdade. Recentemente, no grupo lá do WhatsApp do Aracnofan, se vocês não participam, entrem aí no grupo. Alguém perguntou sobre Homens-Aranha 2, é bom? Aí o Paulo Arthur, né, que é lá do Marvel Meio Meio, comentou assim, não, nem o Eric gostou, um negócio assim. Ou seja, realmente tem fama. Nem o Eric gostou. Aí eu até propus, né, a Panini fazer a impressão de Homem-Aranha 2, e na hora de colocar aquelas frases na capa de uma história inesquecível, The New York Times, aqueles negócios assim, né, colocar, nem o Eric gostou, Aracnofan. Ela não ia topar. Ela não ia topar porque ela não sabe escrever Eric. é muito fácil de errar Eric mesmo. Já escreveram meu nome com H no início, que o E no final. Então, nós temos aí essa... A história é basicamente isso, né? Ela acompanha o Miles tentando fazer isso, né, de destruir a máquina, enquanto outros aranhas vão aparecendo e eles vão interagindo e com a mesma missão, né, que é voltar pra casa destruindo a máquina. Né? Inclusive os efeitos que são usados no filme, no geral, assim, esses glitch que acontece ali entre as imagens quando eles vão aparecendo e a mistura de linguagem de imagem que tem durante o filme, eu acho que é um grande destaque, assim, do filme, que faz ele ser tão... Nesse momento, assim, que ele saiu e todo mundo se impressionou com a forma que é feita a animação, porque ela é uma animação muito diferente, assim, né? Eu acho bem interessante, assim, eles trabalharem com aqueles flash que dá, por exemplo, aquela cena que é um pouco mais pro final, que já tinha no trailer, que é o Miles já com o uniforme negro dele, né, entre os carros, dele vai indo e dá um flash, assim, com um fundo verde, assim, né? Em vários outros momentos isso acontece, assim, que até o cara quer, às vezes, dar um pause pra tentar pegar aquele flash ali, é difícil, né? Mas, quer dizer, pausar no cinema não dá, né? Mas... não, por isso que trailer, é difícil, daí, né? Você tem razão, é difícil. É difícil que o cara tá no cinema. Não, mas é que eu lembro de quando eu vi o trailer a primeira vez, eu tentei ficar pausando pra ver aquela cena que dava uma invertida nas cores, assim, era meio que em fração de segundo, assim. Eu achei bem massa essa estética que eles deram para essas coisas, assim, ficou bem... Eu achei que ficou bem contemporâneo e conversando, assim, com várias outras coisas que... Né, com outras coisas que também estão funcionando bem, assim, nos dias de hoje, assim, achei bem bacana. Acho que isso aí todo mundo concorda, né, que o visual do filme, ele tá muito, muito bom, né? A parte gráfica é muito legal do filme, tipo, o estilo todo que eles falaram em entrevistas, tal, que a ideia deles era fazer um quadrinho no cinema, né? Não era fazer um desenho de animação e tal. E realmente tem vários elementos, né, de quadrinhos tal. Momentos... Né, às vezes aparece alguma coisa escrita na tela, tá, é bem legal. É, os balões, assim, também de pensamento, e também tem alguns momentos que a tela se divide em quadrinhos e as coisas vão acontecendo ali, né? Eu achei dessa maneira, achei legal. Isso já tinha sido feito, eu acho que no primeiro filme do Hulk, né? Mas nossa, era meio tosco, assim, né? E acho que no Watchmen, ou no... Não sei se no Watchmen, ou algum filme... No Sin City, talvez. Sin City. Uma coisa parecida, Mas eu achei bem único, assim, o visual do filme. Eu achei inovador. Tem a questão também da textura dos personagens. Quando aparece uma iluminação, assim, no rosto dele... Se ele tá com o rostinho mais de perto, você vê que eles fizeram até aquelas rachuras, assim, típicas de quadrinho, né? Com aquelas... Aham. E outra coisa... Legal. Vocês não sentiram, às vezes... Eu não sei se vocês viram um filme 3D. Não, eu não vi. Eu consegui não ver em 3D. Mas eu assisti em 2D, mas tinha uma profundidade maior no filme, assim, mesmo sem o óculos. Até fiquei interessado em ver o 3D depois pra ver como é que funcionava isso, porque eu senti uma tridimensionalidade ali maior do que os outros filmes, assim, sei lá. Mesmo sendo... É porque tinham seis personagens de dimensões diferentes. Era uma hexa aí, pô. Magari ia falar alguma coisa? O delay tá tão grande que eu até esqueci. Ele ia apresentar o Mônio. Eu tava comentando com a Gabi também quando a gente saiu desse filme, porque a Gabi, pra quem tá escutando não sabe, é minha namorada, já participou aqui do Aracnofó algumas vezes, e ela tá fazendo uma pós-graduação em animação agora. Então, assim, além dela aproveitar a história do filme, ela tava muito encantada com toda essa parte técnica da animação que eles fizeram, e disse, assim, que entre os amigos dela lá do curso, assim, esse filme tá sendo referência pra muitas coisas, porque eles trouxeram muitas coisas novas que não tinham sido utilizadas antes, e outras que já tinham sido utilizadas eles reinventaram. Ela falou, assim, que sem medo nenhum, que tá sendo uma revolução. Esse filme é uma revolução, assim, na história da animação. Do mesmo jeito, assim, que o Toy Story foi quando surgiu, assim, lá em 93, eu acho. 95. A Sony patenteou essa técnica que ela usou pra mixar, porque eu não entendi a animação, mas parece que as animações, apesar de serem 3D, parece que ela não é tradicional. Ela deixa os artistas desenharem, tipo, com a canetinha deles lá, aquela canetinha que desenha na tela. Uhum. E ela já passa exatamente pra 3D. Tem uma nova tecnologia que eles, agora há pouco, com esse filme. Criaram pra esse filme e foi patenteado agora. É por isso, até porque o filme tá ganhando essas promoções, o Globo de Ouro, o PG de Diaba 4. E, além do filme ser legal, pra gente que é fã, respeitar o personagem, a técnica de como animação não tem nenhuma que bate. Vocês citaram os Incríveis 2 aí. Os Incríveis 2 é legal, mas a animação dele é... Se você pegar Incríveis 2 e Incríveis 1, não tem muita diferença. É a mesma coisa lá. Não tem um avanço. Se a Gabi ouve você falando isso, ela te dá um soco, Magari. Não, mas é que pra gente, assim, que acompanha só por acompanhar mesmo. É, pra gente que é leigo, assim. Como leigo, assim. Você vê ela. Não nota muito, mas ela mesma, esses dias a gente tava assistindo o primeiro Incríveis, ela falou assim: meu, é até difícil ver esses bonecão 3D comparado com o que foi Incríveis 2. O Incríveis 2, eu acho que eles inovaram mais em questão de textura, de, por exemplo, cabelo, sim, roupa. Tinha aquele print que tava rolando na internet lá, que o pessoal dava um zoom na roupa do Senhor Incrível, e tinha aqueles pelinhos de tecido que ficam meio saltados, assim, sabe? Coisa minuciosa mesmo, né? É o que eu comentei com ela, não sei até que ponto, até o quão assertivo tá sendo esse meu comentário agora, mas assim, a impressão que eu tenho é que as animações, falando da Pixar em geral, quando eles, óbvio que eles têm os personagens lá com aquelas caras um pouquinho mais caricatas, mas quando você para pra pensar em textura, principalmente quando eles fazem personagens mais humanos, assim, eles tentam trazer a coisa mais parecida com o mundo real. Então, o Senhor Incrível tem essa textura aí na camisa dele, coisas assim. Enquanto o Aranha-Verso, eles falaram assim: meu, a gente não tá querendo ser muito real aqui, não. Eles fazem um bom trabalho de textura, só que ainda puxa muito pra aquela arte que é reconhecida, assim, no meio do quadrinho. Tem a parte caricata lá dos personagens e assim, a textura é mais ou menos o que fizeram ali no jogo do Ultimate Spider-Man, do PlayStation 2. Que mistura um pouco de 3D com 2D, eu não sei como é que chama essa técnica aí. É cel shading. Isso. Daqui a 3 horas, quando eu falar, vocês ouvem. Quando meu áudio chega. Agora, ouvindo o Maurício falar assim, de eu não sei, não tenho ideia, não sei o que, eu sou leigo, mas a Gabi falou isso, a Gabi falou aquilo. Me pergunto, por que a gente não chamou a Gabi pra participar, ao invés do Maurício? Pois é, né, cara? Eu ia dar essa sugestão, né? Mas ela tá viajando. Ah, não, mas a gente marcava pra um dia que você não pudesse e ela podia. Bem, então, assim, realmente essa parte gráfica do filme é uma parte muito... chama muita atenção, né? Assim, ela envolve quem é... Eu acho que é aquele tipo de filme que agrada todas as idades nesse sentido, né? É mais dinâmico, como um filme do Homem-Aranha tem que ser, né? Por causa da movimentação e tal. E tem toda essa estética que lembra muito aí os quadrinhos também, né? Eu acho, o que eu ia falar numa das vezes que eu acabei esquecendo, foram muitas, por isso que eu tô calado, além do delay, é que outra coisa que eu tive, a única outra vez que eu me senti, tipo, lendo o quadrinho, efetivamente está lendo o quadrinho, não sei se o Mônio vai lembrar, é o jogo do Mega Drive, Comic Zone. Ah, sim. Você literalmente vai passando pelos quadrinhos. Bom demais isso aí, bom demais. É, então. Não sei do que você está falando. Você joga com o personagem de quadrinho e é realmente dentro de quadrinho. Essa vai mudando. Cada quadrinho de quadrinho. Como se fosse uma fase, uma sala. É isso aí. Eu ia falar, o Mônio atrapalhou, eu ainda estava falando, o delay é uma bosta e eu vou ficar calado. Desculpa, eu quero você terminar então, fala aí depois eu falo. Coitado do Vanderlei. Vanderlei. O delay é uma bosta. Nossa. Então, mas era isso. Muito bem, o Magali tá com um pouco de dificuldade de comunicação, porque tá numa dimensão que tá com um pouco defasada no tempo da nossa. Eu estou passando por aquela utilidade lá que vocês falaram. Estou desaparecendo. My name is Peter Porker. Spider-Ham, friendly neighborhood Spider-Ham, spins a web, that's the gig, kinda weird cause he's a pig, look out, here comes the Spider-Ham, flame out! Life is a plate of bacon, When trouble's in the making, you'll find the spider. Então, aí basicamente a gente tem duas jornadas aí, né? A gente tem de personagem, né? A gente tem o Miles crescendo e virando um herói, né? E a outra é o Peter, que tava todo ferrado, voltando a ter mais fé nele mesmo, pra começar a se dedicar de novo, né? E já que eu comentei de um ponto negativo que eu achei do filme lá no início, um outro, que eu não sei se vocês concordam também... Claro que odiou o filme. O Magari tenta interromper a fala do meio com delay e tudo dá certo. Não. Eu tô com delay, eu tento interromper no meio, mas eu só vou falar lá quando a frase já tá lá no final. Você tenta prever o que a pessoa vai falar pra já interromper ela antes da hora que ela chegar no ponto. Mas o que eu ia falar é que... O Magari já começa a gritar no microfone. Não, isso aí. Um outro ponto, pelo menos pra mim, né, foi os dois únicos pontos negativos que eu vi foi o da Gwen lá no início, que eu comentei, e o Miles dominando os poderes, que é assim, né, tipo assim, tenho que dominar, e pum, dominou, né, na hora. Isso chama-se conveniência de roteiro. É, tipo, não estraga o filme, não é problema e tal, mas foi do nada, né. Teoricamente, a justificativa, imagino, seria... confie mais em você mesmo, que você consegue e tal. Ele passou a confiar e conseguiu. Mas isso não é bem assim que funcionam as coisas. É, você pode ter a desculpa ainda que ele teve um certo treinamento de uns dias ali com o Peter Barrigudo. É tipo, ele subiu de level, na verdade, né? É tipo o jogo. Então, ele não sabia fazer. Aí, do nada, ele subiu de level. Aí ele ganhou aqueles pontinhos, sabe? Que você usa pra comprar golpe e tal. Aí, enquanto ele tava preso, ele foi lá e comprou um pontinho pra aprender os golpes. E aprendeu. Mas bem, então, eu entendo que foi meio do nada, mas ao mesmo tempo eu dou essa desculpa porque ele teve o treinamento lá os outros dias, teve 5 aranhas ajudando ele, vai. Não, então, é o que eu tô falando, não estraga o filme nem nada, mas é só pra... Você sabe como é que as pessoas são, elas têm a tendência de que se gostou é perfeito e se odiou não tem nada de bom, né? Então, que nem assim, você, o filme é muito bom, que odiou. Talvez realmente Homens-Aranha 2, eu acho que a arte talvez seja razoavelmente boa. Razoavelmente. Não lembro se tinha alguma coisa pra reclamar da arte, não. Mas, enfim. Mas, ok, né? Então a gente tem aí o Miles realmente assumindo. E a gente não comentou uma coisa, que é uma cena que eu achei interessante, que assim, a princípio, o Miles conhece a Gwen. E o Peter, né? O Peter mais velho, vamos colocar assim. E aí eles vão lá na casa da tia May, né? Justamente pra ver, né? Tipo, não sei onde a gente vai, não sei o que e tal. Aí eles acham que ela vai quase que ter um troço lá, né? Um treco pra quando ela visse o Peter, né? E basicamente ela dá um cartãozinho de identificação pra cada um, né? Tipo assim, pode entrar pra convenção, sei lá. Aí já tem os outros 3 aranhas lá dentro da casa dela, né? É, eles descem na Batcaverna. Pois é, esse Homem-Aranha aí tem uma Batcaverna. Com aranha móvel, inclusive. Aranha móvel. Ah, já que vai citar o aranha móvel, no início do filme lá, o Miles tá desenhando o Leopardon também. Tem um robôzão gigante lá do Spider-Man. Melhor que o Ramos. Melhor que o Ramos, com certeza. E quando eu vi o filme, na hora que passou, tô assim, uai... tem alguma coisa ali que me chamou atenção, mas eu não tinha certeza. Volta! Eu tentei começou voltar. Agora, se eu tivesse vendo com o Breno, talvez dá dessa pra pegar o controle. Volta. O Eric viu alguma coisa ali que chamou a atenção. Ele olhou pro braço dele e tava com o pelinho arrepiado, que nem o Tom Holland no trailer de Guerra Infinita. Opa, tem alguma coisa ali. Aí ele olhou pro lado. Tá vendo? Aí ele olhou. Eu tenho sentido de areia aqui, ó. Estou mostrando o seu pelinho, né? É isso mesmo que eu vi. Aí o Eric tava com os pelinhos arrepiados e ele olhou os irmãos Russo assoprando no cangotinho dele. Que aí? Pois é, saiu essa notícia recentemente, né? Do efeito especial do pelo do braço do Tom Holland arrepiando, né? Eles sopraram na nuca dele. Era melhor falar que era especial. Ele arrepiou com a fungada no cangote. O que já mostra que eu tenho mais currículo que o Tom Holland pra isso, porque eu consigo arrepiar sozinho. Caramba. Nossa. Você só imagina a fungada no cangote. Caramba, como que você consegue arrepiar o pelo do braço sozinha? Meu, eu não sei. Ah, eu coloco no lugar frio, né? E aí ele... Não, eu não sei. É um negócio que eu tenho assim. Eu lembro que eu conseguia fazer isso desde criança. É o meu superpoder, eu acho. Eu não consigo explicar, eu só consigo. Depois posta um vídeo no YouTube do Aracnofã lá. Pra ver se é verdade. Só pra contar, é um superpoder bem inútil, hein? Não, depende. Normalmente, quando você consegue fazer isso sozinho, vem alguma coisa e bate no seu depois, que provavelmente é um sentido de aranha. Acho que com um poder desse já dá pra entrar pros X-Men, hein, Maurício? Ah, isso aí é verdade. Tanta gente que já participou dos X-Men com o poder de fazer luzinha. É. fazer luzinha. Mas então, né, voltando aí. Falando em que vocês citaram Incríveis, tem lá a piada com... Homem-Aranha não usa capa, cor de bosta, é lá na caverna. Ô, Peter, esse aqui tá de capa aí, ó. Onde tá seu Deus agora? Não, e é interessante que todos os aranhas e referências que aparecem lá são coisas que existem nos quadrinhos, né? Então esse Homem-Aranha de capa é de uma What If em que o tio Ben não morre, eu acho. E o Peter continua... ele continua... Arrogante. Arrogante, isso, essa palavra. Uhum. Ele usa essa capa, tá? Eu tenho quase certeza que é essa história. Então todos ali têm uma referência. Uma coisa que a gente não comentou. Tem ali entre aqueles uniformes que aparecem naquela aranha caverna lá, tem a roupa, né? O uniforme do Homem-Aranha do PlayStation 4, né? Ah, verdade. Sim, sim. Tem esse, tem. Bom, daí tem uniforme. Você pode pausar a cena lá no cinema do Breno. Tem vários, né? Você pode pausar a cena lá no cinema do Breno e ficar vendo todos os uniformes que aparecem. Lá tem o Big Time. Isso é muito fácil, é só conhecer o cara que trabalha no cinema. Daí o cara fica pausando, né? Tem um monte de gente assistindo, o cara fica pausando. O cinema do Breno fica num navio pirata. E ele assiste. Estacionado, assim, estacionado. Olha como é que eu conheço o navio, né? Ancorado numa baía. Né? Um navio pirata ali numa baía, e aí ele assiste uma... Por isso que não tinha 3D, né? Exato. O Breno pergunta, né? Poxa, você sabe por que tinha uma legenda coreana por cima do filme o tempo todo? Só eu que notei. Claro que hoje de manhã eu fui no mercado e passei porque tinha um cara vendendo DVD na rua, ele tinha o DVD do Homem-Aranha no Aranhaverso já, então... Aí, devia ser filmadinho do cinema, né? É. Ah, com certeza. Não falei nada pra ele, mas podia ter perguntado. Uma coisa que a gente não comentou aqui é que... Eu citei, né, que nos quadrinhos o tio do Miles, ele rouba e tal, e aí quando o Miles ganha os poderes, nos quadrinhos ele descobre que o tio era um vilão, né, o Gatuno, e enquanto ele acaba, o tio tá querendo levar ele pra vida de crime, ele não quer, tal, acontece um acidente, tem uma explosão e o tio morre, né, o tio que é aquela morte na consciência do Aranha da Vez, né, que é o Miles aí. E nos filmes eles exploraram isso um pouco mais, né. A diferença é que o Peter tinha o tio bem e o Miles tinha o tio mal. Eita! E com certeza não, o Mônio ouviu da outra vez. Ninguém, com certeza o Mônio ouviu da outra vez e tá. Posso rir de novo? Pode. Se for da minha, pode. Que eu falei que eu não virei o tio de ninguém, não. Nossa! É. Eu tive que raciocinar pra entender essa piada. Mas então, e aí no filme eles extrapolam isso um pouco mais, né, que assim, o tio dele é um dos lacaios do Rei do Crime, né, então ele fica como vilão durante o filme inteiro, tem toda aquela tensão do Miles tá sendo perseguido por ele, né, e eles apresentam um Gatuno ali bem ameaçador, né. Nossa, ele sabe o que é? Sabe o que é legal? Gente ameaçador. Se a gente, pro pessoal que não leu os quadrinhos, eu acho que deve ter sido impactante quando descobriram que o tio do Peter era o tio do Ben. Caramba! O tio do Miles era o Gatuno. Pro meu sobrinho. Ah, com certeza. Então, desde o começo a gente já sabia, ah, ele tá lá. Aí quando ele aparece lá com aquela cara, pegando não sei o quê. Na hora que descobriu o que era, deve ter. Meu Deus! Assim, a única, só pra quem assiste muito filme, assim, acaba matando um pouco a charada um pouco antes, né? Porque assim, você sabe que o tio dele tá envolvido em alguma coisa esquisita. Que tem o pai, tem um negócio com o tio, tá? E normalmente desenha assim, não coloca nada à toa, né? Sempre tem algum motivo. e tem esse vilão misterioso. Então, quem tá cansado aí de ver filme, não sei o que, tal, não tô falando de... É mesmo quem vê muito filme, talvez não saque. Mas assim, acaba chegando num ponto do filme que falta, sei lá, 40 minutos pra acabar o filme. Fala assim, caramba, só dá pra resolver essas duas questões se as duas estiverem ligadas, né? Tipo assim, o tio dele tem alguma coisa esquisita. Oi. Ô Eric, você está, como é que fala, supervalorizando o pessoal de hoje em dia. Vai no YouTube que deve ter lá, a Gatuno é o tio do Miles explicado. Isso é verdade. Explicando a identidade mas, assim, do Gatuno. Eu tô falando isso, mas eu não me incluiria nesse meio, porque eu sou o tipo de cara que não fica tentando descobrir o que, é que vai acontecer no filme. Então eu sempre sou surpreendido, isso é perfeito. Mas a até galera você nunca que... lembra das outras coisas. O Eric tá com o ego inflado. É clichê. Não, eu ia falar assim, a galera que é tipo a Josi, assim, que matou que o cara tava morto no sexto sentido com 10 minutos de filme, essa galera assim. É, tipo assim, olha lá, ela não encostou na mão dele, ele deve estar morto. Foi muito bom assistir com ela, assim. É... Valeu a pena. Então, enfim, o que eu ia falar é. Se a pessoa tem um costume maior de ficar tentando decifrar, não sei o que, tal, tal, tal, assim, que eu acho que até é um pouco... Bom, enfim, cada um tem um jeito. É, acaba concluindo porque são dois mistérios, né, diferentes. Não mistério com Y. Outro filme. Não, não, o mistério não apareceu, não. Eu falei, eu corrigi antes de vocês me corrigirem. Eu tenho desculpa do delay. Mas enfim, eu tô só citando. Era pra fazer um comentário rápido, mas acabou delongando muito. Eu só queria comentar que realmente é uma surpresa muito grande. A maioria fica tipo, oh meu Deus, né? Mas realmente daria pra sacar. Mas como todo filme que tem algum mistério assim, normalmente dá pra você sacar antes, né? Mas depois que você já assistiu, é fácil falar que dava pra sacar. Também. E nesse, eu citei lá atrás, né, no início do programa, sobre o tiro que o Rei do Crime dá, é justamente quando o Miles revela pro Gatuno que ele é o Miles, né, e que o Gatuno tá em cima do telhado praticamente pra matar o Miles, e aí o tio dele trava, né, e aí o Rei do Crime fala, anda, mata logo, tal, aí ele não mata, e o Rei do Crime, sem pensar duas vezes, aponta a arma e atira e mata, né, o Aaron. Então é mais uma cena aí que mostra a crueldade, né? Realmente é um vilão. Não, isso aí é mostrar burrice, pô. Ele acabou com um recurso excelente que ele tinha. É, tem isso. Eu falei que ele é mau, não falei que ele é inteligente. Recurso que não obedece ele. Recurso que não obedece ele aí. Exato. Mas não obedeceu ali, cara. Nunca mais. O cara nunca falhou. Dá uma diversão. Exatamente. E não vai, falhar de novo. E se ele já tivesse falhado ele várias vezes? Mônica é tudo explicado também. Ele ensina pro lápide, ensina pro corpitião. Ele falhou porque ele não pegou o Homem-Aranha da primeira vez, o Miles. Exato. Sem contar todas as outras vezes, né? Sei lá, levou café frio pro Rei do Crime. A gente não sabe o que aconteceu. Contou o final da série, né? De repente ele já tinha até sofrido o castigo de ficar assistindo o rei lutando com aquela sunguinha lá. Nossa, é verdade. Exato. E, enfim, né, a gente tem... Até que, enfim, no final o Miles assume ali realmente como Homem-Aranha e controla os poderes e consegue mandar todo mundo pra casa, né? Alguém destruindo alguma coisa. Eu derrubei aqui. O Breno tá destruindo lá a cópia do cinema que ele assistiu lá. A gente descobriu. My name is Peter Parker. In my universe, it's 1933, and I'm a private eye. I like to drink egg creams, and I like to fight Nazis. A lot. Sometimes I let matches burn down to my fingertips just to feel something, anything. Antes de falar da cena pós-crédito, você tem mais algum comentário que alguém quer fazer sobre o filme? Nossa, não, o problema é que esse filme não dá pra você falar de referências, comentários... Não dá pra pegar tudo de uma vez, é um monte de coisa acontecendo, é nome de autores, é desenho, é capa de ilustração, é capa de revista, tipo, a vida do Peter Parker, tá lá, Amazing Fantasy 15, lá, tem 700 milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, não dá pra você pegar tudo de uma vez. Os números, na agenda cara, do telefone. É, essas coisas aí. Não, isso é verdade. Eu acho que, de modo geral, assim, uma coisa que é interessante... É que assim, desde ali, desde os últimos 10, 15 anos, não tinha a história do Homem-Aranha, assim, não tinha por que relacionar a história do Homem-Aranha com viagem interdimensional, né? Isso era uma coisa muito alheia, né, a esse universo do Aranha, né? E agora é uma coisa praticamente comum, assim, né, nas histórias, tanto que nos quadrinhos desse ano, no final do ano passado, acho que começou o Spider-Geddon, né, lá nos Estados Unidos, que daí seria uma nova revisitação, a Aranha-Verso ali nos quadrinhos. Eu não cheguei a ler ainda, mas acho que a gente vai acabar lendo para gravar o View, mas além. E eu achei que a forma como eles conduziram isso nessa animação, assim, para poder levar pro cinema, ela foi muito feliz, assim, porque ela não quis se ater demais às histórias em quadrinho, porque ela já era uma... O Aranhaverso original em si, ela já era uma coisa que tinha seus defeitos, e eram vários, né? Por exemplo, a gente não tem ali os... Como é que é o nome daqueles vampiros aí, né? Os herdeiros. Herdeiros. É, o Morno e tal, os herdeiros e tal, né? Os merdeiros. Os merdeiros, é. Eram, na minha opinião, eles não eram tão interessantes assim. E acho que foi bacana não tocar nesse assunto, sabe? Fala, Margarida. Eu acho que na versão original do roteiro devia ter o Morno e a família dele. Só que aí o Rei do Crime comeu todo o dele lá. Ah, por falar em Rei do Crime, tem o Lápis jogado lá também na história, né? Ele aparece. Eu falei no Lápis. Tem o nome dele. Tem a... O que pra mim foi uma grata surpresa, a Doutora Octopus. Pois surpreendeu-me. É. Surpreendeu-me também. Mas ela, essa Doutora Octopus, ela é aquela Doutora Octopus que tinha durante a saga do clone, ali dos 90, parecida, baseado. Não. Ela é uma versão alternativa com a Octavius mesmo. Ah. Eu achei legal porque, assim, me pegou de surpresa. Eu não esperava que aquela mulher lá, Olivia Octavius. É, que a gente só descobre depois que ela, o sobrenome dela é Octavius, né? Então é só Olivia. Aí, de repente... Opa! Surgem uns bracinhos nela lá, eu falei, caramba, ela é a Doutora Octopus. Cara, essa parte do filme é muito divertida, quando eles vão buscar eles não conseguem, né, entrar com a senha, e eles levam o computador, o Miles quer levar a tela junto, né? A gente não precisa da tela? O Magaren comentou uma coisa aí, é verdade, né, assim, o filme tem muito ponto legal, muito ponto pra comentar, assim, e com certeza a gente não vai conseguir falar de tudo aqui, até porque a gente vai lembrando à medida que vai falando, né, mas realmente vale muito a pena assistir e reassistir, né, eu não tenho muito costume de ver o filme mais de uma vez no cinema em si, costume envolve dinheiro também aí, né, enfim, Mas com certeza, quando o filme sair, tá, normalmente eu compro esses filmes, eu devo ver de novo, tá, então vale muito a pena. A gente tem aí duas cenas pós-créditos no filme, né? Uma, na verdade, ali é uma homenagem ao Steve Ditko e ao Stan Lee, né? Que os dois criadores do Homem-Aranha, que ambos faleceram em 2018, né? O 2018 foi um ano muito icônico, assim, icônico não, é importante, sei lá, muito ligado ao Homem-Aranha, porque a gente teve a morte dos dois criadores, né, a gente teve o videogame lá, o jogo de Play 4, que fez muito sucesso, né, a gente teve também o Homem-Aranha participando lá do Guerra Infinita, mas ali não é um filme dele mesmo, né, e teve agora no final do ano... Mas ali no Homem-Aranha, sim. E teve agora no final do ano, né? O que aqui no Brasil saiu em janeiro, mas o filme é de dezembro, né? O Homem-Aranha no Aranhaverso, que é uma animação que já ganhou prêmios, né? Tá concorrendo ao Oscar. Então, foi teve um ano também muito importante aí, né? O universo do Homem-Aranha. Teve também o falo do game, né? Mas teve também, parece que teve o filme do Venom. Não ouvi falar, mas parece que teve. Parece que teve um negócio assim mesmo. A parte assustadora é que fez sucesso. Pra ver como é que tá a humanidade, né? Eu vi só o início dele, eu tenho que terminar, eu tenho que não assistir. Não faz isso não, cara. Eu vou assistir pra ver, vou tentar desligar e fingir assim, ó, esse é um personagem novo que não existe em lugar nenhum. Aí eu vou tentar assistir com essa visão. Tipo assim, não vou assistir com a visão de, é o Venom dos quadrinhos. Aí quem você sabe, vai ver que ele é um filme ruim, como filme ele é ruim. É isso que eu quero analisar. O personagem... Como eu falei lá no Marvel, o meio. O personagem é ruim, o roteiro do personagem é ruim. Vocês esperavam um filme bom? Tá fiel, filme, né? Nada mais. Tá bem, fiel. Bem fiel ao personagem. Simples. Mais honesto que uns e outros aí. Mas aí a gente teve a primeira cena pós-créditos, que na verdade é só uma homenagem, né? E a gente teve a segunda cena pós-créditos, que é uma das melhores coisas do filme, né? Cara, eu ria tanto, cara. Na minha sala de cinema, a maioria não sacou, assim, que ficou, sabe? Era a galera que só ficou no final porque agora todo mundo fica no final em filme Marvel, sabe? E aí, o povo, a hora que acabou a cena, eles falaram assim, eu fiquei até agora pra isso, sabe? E eu lá, rindo horrores por dentro. Ótimo, ótimo. Aí eles foram no YouTube falar assim, final da cena pós-crédito do Homem-Aranha. É, entenda a cena pós-crédito. Exatamente. É. Então, mas é que tá, mesmo pra quem não é ligado, por exemplo, que tem um Homem-Aranha 2099, ótimo. Vale pelo meme, cara. Exato, exato. É porque, basicamente, né, pra quem não viu por acaso, sei lá, às vezes assistiu no mesmo lugar lá que o Breno pausa o filme, normalmente não tem a cena pós-crédito. Mas a cena pós-crédito, lá onde eu assisti, ela era no início. Era no início? Eu tô brincando. Tô brincando. Como assim? Não, tô brincando. É, eu achei muito legal, acho bem bacana. E também acho bem bacana que eles tenham colocado ali o 2099. Acho que seria um dos primeiros Homem-Aranhas que tu poderia pensar pra colocar ali, né? Só que acho que, enfim, como o filme já tá tramando... Eles já estão tramando sequências, né? Acho que é muito... eu achei bem, bem positivo que já vai... O próximo filme provavelmente já vai começar com o Miguel, né? Com a Aranha 2099. E foi... E a cena pós-crédito foi legal só pelo meme. Ela é importante porque ela explica de onde veio a aranha que picou o Miles. Dessa vez não é Oscar. Ela fez o Q-Max lá no futuro. É isso que o Homem-Aranha 2099 estava indo buscar. Não, e mostra que ele desenvolveu lá, estava funcionando já o dispositivo de viagem interdimensional, né? Então já justifica também como que vai ser, não é um acidente que vai acontecer de novo, né? É um dispositivo que permite viajar. E também a gente nessa cena, a curiosidade é que o Jameson é dublado pelo Stan Lee também. Ele faz uma participaçãozinha dele. Foi o último além trabalho, durante o filme ele aparece. É, ele aparece durante o filme mesmo, como vendedor lá da loja de fantasia lá. Qualquer um, a fantasia serve em qualquer um. E aí, né, dublando o Jameson. Eu acho que foi o último trabalho dele no cinema, né? Não, o último não foi, que o último foi um que passou recentemente. Um episódio dessa série dos Vingadores que ninguém se importa aí. Ele faz um personagem aleatório lá. Tudo bem. Então, também, assim, eu acho que... Pode falar. Eu ia falar mais de expectativa. Eu ia falar de expectativas pro... Tá, lá. Só ia comentar que é o filme... Eu só ia repetir, na verdade, falando que assim, o filme fez muito sucesso, não só entre fãs, mas tá ganhando prêmios aí, né? Então, realmente aí tá sendo bem reconhecido e tal, e a continuação é certeza, né? Então... Isso, e provavelmente essa continuação, acredito muito que uma forma, se for para especular, assim, né, acredito que ela vai passar em vários universos, daí, né, várias dimensões diferentes, assim, que é uma coisa que aconteceu, né, bastante na Aranha Versus dos quadrinhos. Às vezes eles caíam em um universo, por exemplo, tem uma parte em que eles caem no universo do Spider-Man, né, e daí lá é tudo desenho animado, que nem o Neytoons, assim, né, ver isso aí no cinema, numa animação, eu acho que vai ser bem divertido, assim, né, então acho que eles criaram um produtão, assim, muito bacana, assim, acho que eles têm condições de fazer, eles têm muito mais condições de fazer boas histórias do que hoje em dia os quadrinhos têm, assim, porque, devido à quantidade de cronologia, e eles já iniciaram mais desprendidos ali, o próprio Miles não é o mesmo Miles que tem nos quadrinhos, e, sabe, o uniforme é diferente, o personagem é um pouco diferente, a história dos pais dele, enfim, né, e acho que nos quadrinhos, eu não sei até que ponto, mas nos quadrinhos a mãe do Miles, ela morre, né, numa batalha num hospital, né, e depois... Só que mais recentemente trouxeram ela de volta, assim. Nunca tinha visto isso nos quadrinhos, mas trouxeram um personagem que morreu e trouxeram de volta, né? Meio esquisito, né? Nunca tinha acontecido. E daí, né, eu acho que eles têm com essa coisa dos universos e com o Aranha 2099 já com um dispositivo que vai levar ele até lá para ele fazer uma investigação, eu acho que facilmente a gente pode intuir que o próximo filme vai se passar em diversos universos, com ele, tipo, só que ao invés dos herdeiros indo universo até universo após universo, a gente vai ter ali os aranhas, né? E isso é uma coisa, na verdade, que depois do Aranhaverso ali, a Spider-Gwen nos quadrinhos, ela faz bastante essa coisa de ir de um universo para outro facilmente, assim, ela tem um dispositivo que faz isso facilmente, assim, né? Eu só não sei se eles vão levar aquele não sei como é que é o nome daquele mestre, que é o mestre das teias, que é um lugar, que é o universo 000, que é um... Tecelão, mestre, isso. Uhum. Ouvindo o Breno falando aí de... Seria legal ver o Aranha viajando entre os universos, cada universo ser de um estilo diferente, vai ser legal ver uma animação. Assim, você não precisa esperar muito. Vão na Netflix lá e assiste o Spider-Verse do desenho Ultimate lá, que é exatamente isso. Ah, é parecido. Uhum. É exatamente muito isso. Bem. É o Aranha do Ultimate viajando entre os universos, perseguindo o Duende Verde. Em cada lugar eles estão de um diferente, um traço diferente. Bacana. E na a continuação, a única coisa que eu quero é que já falaram que vai ter um spin-off com as Mulheres Aranha. Tem que ter a Meia Deusa, se não tiver eu nem assisto. Você sabe que eu acho muito fácil que vai ter, sim. Vai ter ela, mas parece que vai ser focado na Gwen, na Mulher-Aranha Jessica Drill e na Teia de Seda. Eu não duvido. Vai jogar um balde de água fria, Magari. Não duvido, mas... Infelizmente são as três principais. Apesar que assim, né, a gente tá falando baseado nos quadrinhos, né? Não significa esse quadrinho que tu citou aí, Maurício, dessas três é um arco muito bom, hein? Eu recomendo a leitura, que é o Mulheres Aranha. Não, Breno, não sei, o Breno gosta de X-Men, é difícil confiar. É complicado essas pessoas. O Breno jogou fora as fitas na série do desenho dos anos 90. É, Breno, você tá sem moral mesmo. Foi complicado, né? Depois que eu fiz essa aí, né? Não dá nem pra se arrepender, né? Mas sobre ter a continuação, eu tô com aquele medo. Porque o filme foi tão bom. E sabe quando você tem aquele medo que, tipo, se continuar, estraga? É, o risco é grande. Sim. É, então, eu tô com esse receio. É, tem receio, mas se estragar eu já tô acostumado, eu sou fã do Aranha. É só eu ignorar e focar no resto. Às vezes o problema é o Peter. Apesar que vai ter o Peter, né? Então não adianta. Então. Vai... Não, o problema não é o Peter. Até porque não tem mais Peter nos quadrinhos há muito tempo e continua uma bosta. Cara, eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso pra ver qual que seria o desenrolar da história daquele Peter barrigudinho ali, mais velho, que ele foi tentar reatar ali com a Mary Jane, assim. Eu gostaria de ver a continuidade disso, assim, também. Talvez tenhamos a continuação, vai saber. É... Vocês acham possível, eu acho não muito provável, mas vocês acham possível a gente começar a ter filmes solos desses aranhas? Ou só esses de universo, de vários juntos no mesmo universo? Por exemplo, um filme do Aranha 2099, sabe? Eu acho inviável hoje, mas dependendo da forma que desenrolar, muito provável que... Uma das muitas coisas que eu ouvi falar, além desse spin-off com Mulheres Aranha, que eles estão querendo fazer uma série de TV também. E lá cada um ser inspirado em um. Então mas aí não tem problema que a série de TV tá com os direitos da Marvel e não da Sony. É, tem essas... Ah, mas até aí dinheiro fala mais. É, eles vão ter que fazer um acordo, né, mais adiante, porque a Sony teve né, o jogo de Play 4, mais esses dois filmes aí do Venom e o filme Aranhaverso, é tudo 2018... Tudo fez sucesso, um sucesso estrondoso, então isso significa que eles ganharam bastante dinheiro com o Homem-Aranha, então acho que não é do interesse deles deixar de ter esses direitos, né? Então, quando vencer esse primeiro contrato que eles fizeram para enfim, delegar o Homem-Aranha para o Marvel Studios para usarem nos filmes dos Vingadores, eu acho que eles vão fazer um novo acordo, e esse acordo ele pode ser bem mais favorável para eles, assim, imagino eu, né? Porque, de qualquer forma, eles têm os direitos do personagem ainda, né? Sim. Muito bem, mas vamos aguardar aí para ver o desenrolar, né? Provavelmente ao longo do ano aí a gente vai ter acesso a mais notícias e previsões, né? É, até, é, porque, porque não vai ter mais nada relevante. Vai focar só nessas notícias dele aí. Eu acho muito complicado também uma coisa que algumas pessoas estão fazendo assim, que é comparar o filme com os outros filmes, vou dizer assim, porque é muito difícil você comparar um filme com atores, pessoas, com desenho, né? Então, assim, uhum. Ao meu ver, hoje o Aranha-Verso é um excelente filme que reina sozinho como o melhor filme de animação, sabe? Porque não tem... É impossível... Deixa eu tentar explicar de outra forma. Grande parte do que faz esse desenho, né, Homem-Aranha no Aranha-Verso, ser muito legal é, por exemplo, a animação da forma que ela é feita, o dinamismo, as cores e tal. É beira o impossível fazer isso com um filme com atores, né? Então, assim, a história também é principal, claro, é muito importante, não estou negando isso. Mas eu quero dizer que a animação, ela usa de muitos outros elementos para criar uma história do que um filme com atores, né? Um filme com atores, por exemplo, ele tem que desenvolver muito bem a parte da atuação, que é para convencer o público, né? Que é uma coisa que a animação não tem. Não precisa, não. Não necessariamente. Sam Raimi tá agora para te... Mas eu não falei que o filme do Tom Maguire é perfeito. Eu falei que o filme, pra ser muito bom, tem que desenvolver muito a atuação. Você não falou, mas... Não, o filme é perfeito. Então, assim, o que eu quero dizer é... É muito difícil comparar, sabe? Assim, pelo menos ao meu ver, né? Se eu for colocar numa lista, assim, as animações que eu vi que eu achei ruim, são pouquíssimas, sabe? Porque a animação, pra mim, normalmente, ou ela é mediana ou ela é boa. Justamente por ser uma linguagem diferente, né? O que eu acho que esse filme do Aranha vai dar pra comparar com o filme, tanto desenho também, no respeito. Esse filme respeita o personagem. Você vê o personagem diferente do que faz uns e outros aí do... Isso é verdade. Que se você trocar o nome do personagem principal, não sobra nada do Homem-Aranha ali. Nesse aqui não, você vê, ou no Peter Benjamin Parker lá, o Peter B. Parker, ele é o Peter naquelas vezes que ele desistiu de ser Homem-Aranha para ser 79ª vez. Você vê o personagem ali, até o Homem-Aranha, ele lá, ele pelo tempo que ele é Homem-Aranha, ele foi Homem-Aranha mostrado aí no filme, ele foi Homem-Aranha decente. Diferente, de novo, que eu vou citar o Garoto de Ferro, que de Homem-Aranha não tem nada. É diferente você pegar o personagem, a essência e adaptar. Isso o Peter do Tobey Maguire, o Peter do Andrew Garfield, os dois, nenhum foi igualzinho do Gibi, nenhum pegou a essência. Todos eles dois tinham defeitos e qualidades. Você dá pra separar, apesar de eu ficar muito zoando o do Maguire, mas você dá pra, dos dois, você vê o personagem ali. Do Homem-Aranha do Marvel Studios, você não tem Homem-Aranha, não tem nada do Homem-Aranha ali. Se você tirar o nome do personagem, pô, Zezinho Stark lá, vai dar na mesma. Aquele nome, né? E esse é o meu problema do Peter do Administração, que ali não é adaptação, ali é pegar um personagem, o nome do personagem, e fazer uma coisa completamente diferente. Como foge da essência, só na hora que ele tá com todo soterrado lá, ele lembra, ah, eu tenho que fazer isso pro Sr. Stark, ele joga os escombros pra cima e vai salvar ele. Ah, não, mas ele. O filme do Andrew Garfield era uma bosta. Como é que pode o Peter falar, gritar com o tio Ben? Meu Deus, não tem três letrinhas ali que a gente pode encaixar que é o tio Ben, apesar de uma delas não ter o nome do tio Ben. Mas é um Marvel Studio, vamos elogiar, vamos fazer tudo. Você tava falando da essência do personagem, eu queria comentar um negócio aqui na gravação. Uma coisa que eu gostei muito é que no filme eles pegaram aquele. A frase do grandes poderes, grandes responsabilidades, só que eles não se prenderam a isso, eles foram um pouquinho mais além do que significa ser o Homem-Aranha, que foi naquele negócio lá que o Miles fala no final, todo mundo pode ser o Homem-Aranha, né, que foi uma das coisas que o Stan Lee sempre quis deixar bem claro, sim. E nas outras adaptações a gente só vê aquele negócio, né, grandes poderes, grandes responsabilidades, poderes e responsabilidades, e isso acabou ficando meio deixado de lado. Ficava um pouquinho mais sutil, mas nisso aí eles pegaram e jogaram na sua cara. Tipo, tem essa mensagem do poder e responsabilidade, mas tem essa outra mensagem aqui também que o Stan Lee sempre tentava frisar. E o que acabou gerando, eu já comentei uma vez aqui, acho que foi no Twip News. Não, foi no Twip que é retrospectiva. Esse negócio de qualquer um pode ser o Homem-Aranha acabou gerando um movimento muito legal nas redes sociais entre ilustradores. Procurem a hashtag SpiderSona, que você vai ver uma galera assim, grande mesmo, que cada um foi criando a sua versão de Homem-Aranha. Alguns faziam uma versão baseada nele mesmo, como se a pessoa estivesse se colocando no lugar do herói. E outros foram criando versões aleatórias. Por exemplo, eu criei aqui a versão do Gato-Aranha. Sabe, gerou um movimento bem legal mesmo. Então, mostra que teve uma... Esse filme foi muito bem recebido pelo público. É uma coisa assim, que eu não vi acontecendo com outros filmes. Interessante. My name is Peter B. Parker. For the last 22 years, I thought I was the one and only Spider-Man. I'm pretty sure you know the rest. You see, I saved the city, fell in love, I saved the city some more, maybe too much. Then like 15 years passed, blah, blah, blah. I buried Aunt May, my wife and I split up, but I handled it like a champion. Flash forward, I'm in my apartment doing push-ups, doing ab crunches, getting strong. When this weird thing happened, and I gotta say, weird things happen to me a lot, but this was real weird, weird. Muito bem, mais algum comentário, pessoal? Tem muita coisa sobre o filme, né? Se a gente continuar batendo papo aqui, eu acho que vai ficar um programa de umas 5, 6 horas. Um comentáriozinho, mas... Não, eu... um comentáriozinho final, algum... então, que eu queria saber também daí da parte de vocês. Mas foi o primeiro filme do Homem-Aranha que me fez chorar no cinema. Alguém mais aí de vocês chorou? Não, porque... Não, de forma alguma. Tô brincando. Não, mas eu chorei porque, o cara do cinema não quis pausar o momento pra mim ver uma cena. Ele não quis voltar. Ele queria voltar pra rever. Eu já vi um filme uma vez acabou. Que o cara voltou, Breno. É começou mesmo. A dar pau na projeção lá e tal. Rolou uns 10 minutos do filme, aí o cara voltou e a gente viu de novo. Oh, achei que era o De Volta para o Futuro. Achei que era o Amnésia. Achei que era o Feitiço do Tempo. Mas vocês perdeu, achei que era o Reblubine, por favor. Vocês estão fugindo da minha pergunta. Não, eu não chorei no tempo. Não, mas que momento, que momento que foi esse emocionante aí, Maurício? Cara, foi o naquela hora que o Homem-Aranha... A voz tá ficando embargada. Então... Foi na hora que o primeiro Homem-Aranha lá, o loiro, ele morre. E daí começam aquelas homenagens lá da galera pra ele. Uhum. E daí quando o Miles entra na loja de fantasia, daí o Stan Lee que tá lá, ele pergunta: ah, não, se é a bonito, fantasia né? não couber, eu posso trocar? Aí o Stan Lee fala: não, ela sempre cabe, com o tempo. E no finalzinho, que daí vem a voz do Manolo Rey lá fazendo aquela... Cena pós-crédito / homenagem pro Stan Lee e Steve Ditko. Foram os momentos chorar, mais... Chorar eu não chorei, mas eu fiquei o filme inteiro com aquele sorriso de bobo alegre durante o filme inteiro. Ah, legal. Isso na abertura do filme eu também fiquei. É igual eu ficava jogando Espetacular Spider-Man. Todo episódio era com aquele sorriso de... Que legal. É o Homem-Aranha. É o personagem que eu gosto aqui. Chorar... Sendo honrado, né? Sendo honrado. É. Quase swap. Tá calor, soa pelos olhos. Bom, e então assim, quem é ou tá ouvindo esse programa e assistiu o filme, né? Mande nos comentários, tanto da postagem no site, quanto lá na fanpage do Facebook, ou no grupo do Facebook, e qualquer outra rede social nossa aí, né? O que você achou do filme, quais as melhores partes, aquele easter egg que você não viu ninguém comentando, que só você pegou, esse tipo de coisa aí. Isso, quais são suas expectativas, né, para os próximos filmes aí de animação, né, do Homem-Aranha? Lembrando... Para quem estiver ouvindo esse programa e não assistiu o filme, você é trouxa, hein, mano? Tomou um monte de spoiler. Mas, assiste lá. As nossas redes sociais, né? A gente tem fanpage no Facebook, grupo no WhatsApp, Twitter, Instagram. O Maurício tá com uma campanha lá no Twitter, né, Maurício, de... Falar sobre uma curiosidade, várias curiosidades do Homem-Aranha. Ah, sim. 147 curtidas e 80 curiosidades, mas vamos que vamos. A ideia é uma curtida no post lá que ele fez, é uma curiosidade sobre o Homem-Aranha. Então entrem lá e curtam bastante. Mas realmente tem muita curiosidade legal lá. Tá legal mesmo. Tem muita curiosidade curiosa lá. muito curiosidade curiosa. E lembrando que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br. A gente tem outros podcasts também, né? Toda quarta-feira o Tweepview Classic, falando das revistas antigas do Homem-Aranha. Na sexta-feira tem o Tweepview falando das revistas atuais do Homem-Aranha. E na última semana, ao invés desses dois, a gente tem o Tweepcast, né? Que é esse programa. E eu não falei, mas a gente também tem o canal do YouTube, né? Que frequentemente, quando a gente coloca, tem vídeo lá. Frequentemente fica abandonado? Não, pera. É, frequentemente, quando a gente coloca, tem vídeo lá. Exato, exato. Ah, mas toda vez que a gente coloca, tem vídeo. Toda vez que a gente coloca vídeo lá, tem vídeo. Novo. Exato. E também temos o Padrim do Aracnofan, né? padrim.com.br/aracnofan, onde você que está ouvindo pode contribuir com algum valor mensal para o site, para manter o site no ar, e em troca disso tem algumas recompensas, né? Como receber programa antes, participar dos programas, receber um áudio do Mônio personalizado, só coisa boa. E tem a campanha Adote um Mônio também. É, corta isso aí, Magari. Muito bem, então é isso. Até a próxima, até mais. Abraço. Falows. Valeu, pessoal. É isso aí. Muito bem, gente. Peraí que eu acho que o Magari tá no delay e não se despediu ainda. Ok, let's do this. My name is Miles Morales. I was bitten by a radioactive spider. And for like 2 days, I've been the one and only Spider-Man. I never thought I'd be able to do any of this stuff. But I can't. Anyone can wear the mask. You could wear the mask. If you didn't know that before, I hope you do now. Sunflower, I think your love would be too much, or you'll be left.